Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SPSR, hoje cheio de novidades. Começamos desde já com uma, o regresso do músico lisboeta Gonçalo Pereira, conhecido nestas andanças por Diamond Glass, volta com um quarto disco depois de Bears, em 2011 a estreia. Em 2014 lançou No More Kiss, há 4 anos, Primavera. Regressa com Folk, FLK, um disco diferente, com alguns acrescentos, sobretudo no balanço e nos beats, ainda assim sempre a carga ambiental e muito bela de Diamond Glass. De Folk a abrir, Say Frankie, boa noite, bem-vindos. Início da sessão do Em Transe de hoje com novidades de Diamond Gloss, de Folk a abrir Say Frankie, logo a seguir o violoncelista albanês a lançar-se com Butterfly em 2020, um tema que conta com a remistura de Karsten Nicolai, o Sr. Alvanoto, ouvimos Butterfly. Picámos também o último disco Polis de Sublime, edição Deno Valley Records, por aqui a contar com Hack, o alter ego do berlinense Christopher Berg Doctor, e voltamos à música de Gonçalo Pereira e de Diamond Gloss, em frente com Project 2. Thank you. Muitas novidades por aqui, Diamond Gloss a rodar lá em cima com Project 2, depois o segundo pela Crunky Records da norte-americana Anna Roxanne, ela que cria drones e a partir daí depois elabora melodias cantadas com palavras. Aqui um instrumental de Because of a Flower, LP mais recente, logo a seguir de Liverpool, Alex Dunford. A música mais atmosférica de Alex, de Low Clouds, Endless Sleep Ensemble. E viramos para o regresso de Lush Hill, reeditando um disco de 2011, Coast Range Arc, chama-se assim, a edição de Scott Morgan, baterista canadiano, que nestas andanças mais exploratórias e instrumentais chama-se Lush Hill. Os drones em Steve Peak. Thank you. dupla oriental que tem passado muitas vezes neste 2020 no Entranze. Chamam-se Tanger, de Nomad Flow. E seguimos em frente quase no final do Entranze de hoje com uma edição recomendável. É o segundo para a arpista californiana Mary Lattimore, produção de Neil Alstead, Silver Leathers. Agora Till a Mermaid Drags You Under. Thank you. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje e vamos fazê-lo, estamos a fazê-lo com Joana Guerra. Regressa à portuguesa, multi-instrumentista com Chão Vermelho, ela que é uma excelente violoncelista, mas arrisca neste novo disco por outros instrumentos, como a guitarra elétrica, a guitarra portuguesa, os teclados, enfim, por aí cantam também, mas de Chão Vermelho retiramos a última faixa, um tema instrumental chamado Micélio. Por lá, também colaborações com Maria do Mar no violino, Carlos Godinho nas percussões e Sofia Queiroz no baixo e Bernardo Barata na voz. Edição pela norueguesa Miasma, editora do músico Eric Scottvin. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. Por lá, também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Regressamos em breve. Fiquem bem. Boa noite.